Sinto muito, meu amigo. Sei que é grande o teu sofrer. Teus problemas estás me contando. Vejo lágrimas correr. Sinto muito, meu amigo. Nada poderei fazer. Pois nem mesmo os meus problemas eu pude resolver. Ah, eu, porém, te apresento a solução. Se aceitares a Jesus de coração, sentirás grande alegria em teu viver. Não chores mais, chega de sofrer. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Estás morrendo pouco a pouco e as drogas te entregando. Todos te abandonaram e sozinho estás ficando. Vês agora que és escravo e queres te libertar. Só Jesus tem o poder, pois morreu pra te salvar. Te afirmo com certeza, meu amigo, se aceitares o príncipe da paz, serás liberto e nova vida então terás. E lá no céu, junto a Deus irás morar.